Estou recebendo aqui no estúdio a Elisa Marinho Hartmann, ela que é diretora da Escola Nosso Canto aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Satisfação recebê-la aqui para a gente falar, né, de um evento aí que vocês promovem periodicamente, o Festival da Pizza, para arrecadação de recursos, enfim. Amanhã já começa o festival? Amanhã, a partir das 8 horas, nós já estamos entregando as pizzas. E quem quiser, inclusive, né, já... ir se preparando, porque vem chegando aí o fim de semana e tudo, né? Friozinho, chuvoso, exato, uma pizza faz bem. Né? Às vezes a pessoa quer comer a pizza, mas não quer sair de casa. Como é que pode fazer aí para encomendar essas pizzas? Olha, pode estar ligando na instituição, no 3522-1398. Tem o WhatsApp 98819-4710, 99262215, para que possam estar fazendo seus pedidos. E também, assim, vários funcionários, pais, amigos, colaboradores, estão vendendo também as pizzas, né? Porque geralmente a gente faz o pedido de acordo com o horário que a pessoa vai pegar e a gente monta as pizzas próximo do horário da entrega, tá? Então, será amanhã e sábado. Amanhã, né? Você disse que já a partir das 8 da manhã começa, né? Isso. Vai até que horas, mais ou menos? Até umas 5 horas. E no sábado, como é que vai funcionar? No sábado, a mesma coisa. No sábado, geralmente, termina mais cedo, porque o comércio fecha mais cedo, umas 3, 4 horas, a gente já termina também. E uma pergunta que eu lhe fiz antes aqui é até com relação a quantidades, né? Porque imagino que vocês vão ter bastante trabalho, inclusive. Quantas pizzas, aproximadamente, vocês esperam aí comercializar com este evento? 1.800. É uma meta considerável, mas tem bastante gente que já comprou antecipado, inclusive, né? Sim, nós já temos vários pedidos antecipados. Portanto, né, expectativa aí com relação à arrecadação deste evento. O valor da pizza é de R$ 25. R$ 25. E como é que vai funcionar o tamanho dela, os sabores? É um tamanho grande, nós temos 3 sabores, que é calabresa, milho e mussarela. E pode ser qualquer um desses sabores, os 3 junto ou 2, dependendo do gosto da pessoa. Pode fazer uma combinação na hora. Pode. Na hora de comprar, a pessoa já coloca lá qual sabor quer, se é 1, 2 ou mista, que a gente diz que é os 3, né? E aí, um pouquinho antes da hora combinada, vocês deixam tudo prontinho lá. Sim. Só para retirar daí. Nós temos toda uma equipe, né? Tem a equipe de produção, tem a equipe da entrega, tem a equipe que vai fazendo os pedidos. Então, tem a equipe que vai... abastecendo os locais onde estão terminando os materiais. Então, assim, é tudo bem organizado. E com relação até à Escola Nosso Canto, vamos falar um pouquinho sobre a instituição, porque a gente sabe que eventos como esse, né, do Festival da Pizza, eles são bastante importantes para que vocês possam ter recursos, né, para manter os serviços oferecidos. Como é que funciona o Nosso Canto? Então, Nosso Canto, ele já atua em Foz do Iguaçu há 37 anos, né? É uma instituição, uma organização da sociedade civil, ele não tem fins lucrativos. Hoje nós atendemos 158 crianças, adolescentes, jovens e adultos, todos com deficiência intelectual ou múltiplas, né? E nós temos alguns recursos dos governos municipal, estadual e federal. Porém, esses recursos, eles são insuficientes para manter os projetos da instituição, tá? Então, nós temos, assim, mensalmente, de 15 a 20 mil de déficit, né? Coisas a serem pagas, né? Compromissos a serem cumpridos, mas que não vem recurso. Então, esse é o motivo de estarmos fazendo festival de pizza, fazemos outros eventos, porque para poder manter a instituição, né? Só, ó, complementação de folha de pagamento, a gente tem um valor alto, porque a gente recebe recurso para pagar pagamento do pessoal, mas ele não é completo, né? Tem pessoal que é pago com recurso próprio, então, assim, e tem mais a manutenção da instituição, né? Imagina uma casa, tem que estar sempre mantendo, arrumando uma coisa ou outra, principalmente onde tem muitas crianças, né? Então, é constante essa manutenção. E o gasto é muito alto. Então, esses eventos que a instituição faz, como festival de pizza, bingo, rifa, tudo que a gente consegue fazer é para manter a instituição. Pois é, e até é importante destacar isso, né? Que muitas vezes o custo acaba sendo alto, em razão de serviços especializados que vocês oferecem, né? Sim, nós atendemos na área da educação, da saúde e da assistência social, Né? Então, nós temos os profissionais, hoje são 50, entre eles professores, agente de apoio, merendeira, zeradora, temos médicos, temos a equipe técnica, que é fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga, assistente social, terapeuta ocupacional, temos o programa de ecoterapia. Né? Então, assim, todos esses atendimentos, eles vêm de encontro para o bem-estar e para a melhora da pessoa com deficiência. E até como nós já conversamos em outras ocasiões, existe, né, esse atendimento que vocês fazem hoje, e se vocês tivessem mais recursos, vocês estariam atendendo mais gente, inclusive. Né? Tem lista de espera, tem necessidades de estrutura também, como é que está a situação hoje? Então, a nossa maior dificuldade é o espaço físico, né, porque foi construída a instituição, a sede que nós estamos hoje é própria, né? Foi construído em 92 para atender 50, quando inaugurou, já inaugurou com 75 e hoje nós estamos com quase 160. Né? Então, assim, todo o espaço possível para construir e ampliar foram feitos. Porém, nós temos uma lista de espera, nós digamos uma demanda reprimida que não conseguimos atender, que está em 98 pessoas aguardando vaga. Então, assim, a gente tem toda a dificuldade, né? Mas os 158 alunos atendidos, eles são atendidos, né? Então, eles têm os atendimentos lá pedagógicos, de assistência social, de saúde, né? Mas e esses que estão aguardando vaga? Né? E a gente não tem previsão, porque nós trabalhamos muito com a qualidade, não com a quantidade, apesar de a gente estar além, né? Não temos como atender mais além desse número que atendemos atualmente. E a Escola Nosso Canto, né, ela fica ali no Jardim Central, Rua Ariano Suassuna, 646? Isso mesmo. Um local ali, enfim, ponto de referência que a gente pode utilizar. Fica perto ali do Iguaçu Trade Center, da sede dos Indiotéis. Aquela bem região ali, próximo. Né? Eu sempre digo que fica o Hospital Municipal à esquerda, de quem está descendo a José Maria de Brito, e o nosso canto fica à direita. Né? É duas quadras do Trade Center. E para buscar as pizzas é justamente ali no endereço da entidade, né? Isso, no local da entidade. Vamos repetir aqui os contatos, então, para quem está nos ouvindo, quer fazer aí a encomenda, né, de pizzas a R$ 25,00, sabores calabresa, mussarela, milho ou mista. Vamos lá, telefone fixo, qual é? É o 3522-1398. Aí tem dois números também de WhatsApp, né? Temos, que é o 991-26-2215 e o 98-1419. 4710, 98819-4710. Esses os contatos ali, né, com o pessoal do nosso canto, então, para fazer a encomenda das pizzas, para participar aí deste festival, né, que é bastante importante para vocês aí em termos de arrecadação de recursos, hoje e amanhã, então, né, ou melhor, hoje não, né, hoje pode fazer a encomenda. Pode. Sexta e sábado. Podem buscar. Período para retirada. Elisa Marinho Hartmann, diretora da Escola Nosso Canto, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço por estar aqui falando da instituição, do nosso evento, e conto com a colaboração de toda a comunidade de Foz do Iguaçu.